Vem com a gente, vem, vem, que o hip hop tá na festa. Vem, caminha, vem, vem, que a chapa vai esquentar. Sente o clima, sem, vem, sem compromisso pra essa festa. Vem, cheirosa, vem, vem, que no final vou te levar então. Sigo no plano, o jeito é esse, vai vendo. O rap na minha casa tá investindo, meninos. Rolê de mil anos no class, vai vendo os mano. Hoje sintonia, matilha, mó responsa, ó que fita. Tamo aí, tamo chegando no rolê pelo mundo. Hip hop é o planto, ultrapassando barreira. Pode pá, que te apresenta a família. Represento Itaquera, paixão, sobrenome pela vida. Várias emoções, tamo aí, reza a vela, soltando os balões. Vê quem sou, mais um MC que colou pra ficar. Tô na cidade, tá vendo? Não tira o olho meu, ela gostou de mim. Eu quero terminar, ser fiel, é diferente. 9 anos se passou, desejo não acabou. Realidade é suíte. Lua, lua de mel, fazendo amor, olhando o céu. Vem com a gente, vem, vem, que o hip hop tá na festa. Vem, caminha, vem, vem, que a chapa vai esquentar. Sente o clima, sem, vem, sem compromisso pra essa festa. Vem, cheirosa, vem, vem, que no final vou te levar então. Venenosa, do jeito que vem, ela causa. Chegou carnaval, ela anda, ela passa. Algo normal, beleza rara nacional. Bate um papo legal, no rolê tá suave. Ela me completa, tá joia, tá maravilha. Ela vem da presente, tem festa, ela agita. Tamo na correria, a noite termina. Me beija na boca, cê é louco, nego. Na correria, leve e solta pra cá. Pra minha casa, é onde pode terminar. O bom é quem tem amor pra dar. E não se entende uma palavra, pode mudar. Não pode. Pode deixar passar, tá no baile, já foi pro rolê, viver entre parentes. Ciúme não se rende, a mina é pra frente, já sofreu como a gente. Se trocando ideia, se resolve, vamo aê. Vem com a gente, vem, vem, que o hip hop tá na festa. Vem, caminha, vem, vem, que a chapa vai esquentar. Sente o clima, sem, vem, sem compromisso pra essa festa. Vem, cheirosa, vem, vem, que no final vou te levar então.